Ei. Dia de sol, atrás da moeda, Deus Carol. E você me perguntando pelos pretos de segundo sol. Ainda vejo minha cidade, o Deus dará. Mesmo vendo meu elevador Lacerda em 4K. Em tempo de fake news eu digo, vou te amar. Segura firme minha mão e me leva pra rezar. Aqui nós sofremos com essa vida, a Bahia é linda. Meu gringo é pejorativo, te amo turista. Tava pensando meu amor, não sei nada da vida. Eu me acho, eu sou um gato, eu perdi 7 vidas. Eu tô perdendo quem me ama, eu sou especialista. Podia tá na sua cama, mas eu tô na pista. Cantar derrota na vitória é pra qualquer um. Cantar vitória na derrota não é pra qualquer um. Avisa os boy, não me corrompe um. Pegue seu ice, seu paquistanês e meta no cu. Trap de melodia, tudo igual é desespero. Um copiando o outro, cantando que não viveram. Não importa se eu tô leve, não importa se eu tô pego. Pra eu roubar uma faixa, não importa se eu rimar primeiro. Eu tô de parte no meu disco, eu sou retardatário. Eu tô de quê? Esses MCs são tudo otário. Eu sou a verdade, vocês nunca vão ser igual. Depois de mim todos querem um beat de Portugal. Depois de mim viajaram pra Portugal. E eu bebendo uma cerveja aqui na Cruz do Pascoal. Eu cuspo bala, 40 pente de 30 eu cuspo barras. Sua referência viva, hoje as partes me ouve. Gostou de mimimi, pesquisou tipo Las Vegas. Se apaixonou por vem em mim. Muita emoção, pouca verdade pode me trair. Não sou seu dono, já vai tarde, eu quero é curtir. Minha devoção me leva além do sol. Eu tô guerreando pra viver melhor. Eu quero minha família numa casa melhor. Eu luto por vocês, mas eu tô sempre só. Minha devoção me leva além do sol. Eu tô guerreando pra viver melhor. Eu canto minha cidade, moeda não é dó. O rap é uma mentira, por isso eu canto só. Minha devoção me leva além do sol. Eu tô guerreando pra viver melhor. Eu quero minha família numa casa melhor. Eu luto por vocês, mas eu tô sempre só. Minha devoção me leva além do sol. Eu tô guerreando pra viver melhor. Eu canto minha cidade, moeda não é dó. O rap é uma mentira, por isso eu canto só.